Começando Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Edgar Allan Poe. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Vamos falar de um dos grandes mestres do horror, hein? Hoje eu tô aqui com o Everton. Nunca mais. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. No entanto, não tenho mais certeza de que minha alma vive. Do que de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários e indivisíveis que orientam o caráter do homem. O Gato Preto. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio e dessa vez vamos falar de literatura. Vamos falar de um grande escritor, um podcast que a gente fez apenas uma vez falando de algum escritor, da sua obra, das suas influências. A gente fez há um tempinho atrás sobre o H.P. Lovecraft, dessa vez escolhemos Edgar Allan Poe para comentar um pouquinho da sua história, das suas obras, das suas referências, que são gigantescas para muita coisa. E principalmente pesquisando para esse podcast, eu vi que o cara é realmente muito gigante para tudo que veio depois, né? Ah, de fato. Ele já é uma influência pro Lovecraft, né? Que a gente já gravou, né? Lovecraft, Agatha Christie, Stephen King, dentre, nossa, muitos e muitos outros, né? Quase todos, né? Praticamente desses que vieram depois. Enfim, vamos começar falando um pouquinho da... Assim, eu lembro que no podcast que a gente gravou, em termos de comparação, a gente já tem apenas um podcast de literatura de algum autor que é do Lovecraft, mas eu lembrava que a vida do Lovecraft era fodida, mas eu acho que o Allan Poe é um pouquinho pior, né? Vamos conversar um pouquinho sobre como que foi a vida dele. E aqui não é muito longa também, assim como não era do Lovecraft. Então, nisso eles estão bem próximos. Mas é do Allan Poe um pouquinho pior. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston, nos Estados Unidos. Só que ele ficou órfão muito cedo, né? Com 3 anos ele já perdeu a mãe. O pai eu acho que ele nem chegou a conhecer. Eu sei que os dois eram atores itinerantes que viajavam. E a mãe faleceu muito cedo. Eu só não sei se o pai ele chegou a conhecer. Eu não consegui essa informação. Sim. A mãe e o pai eram atores. A mãe dele era uma atriz foda, a Eliza, né, a Eliza. E o pai dele já não era um ator tão bom. E o pai dele acabou abandonando os dois. Mas ele já tinha tipo uns 2 anos e tal. E só ficou 1 ano assim, só com a mãe. E a mãe acabou falecendo, né? Que é a primeira grande morte na vida dele, né? Engraçado, porque vários, quando você vai pesquisar pessoas que falam do início da vida dele, da biografia, tem muita gente que exclui completamente o pai, nem cita ele. Eu vi várias fontes que os caras só falavam na mãe. Acho que por essa questão do... Eu só falava que o pai era um ator também, mas não falava se ele abandonou, se ele realmente chegou a conhecer o Edgar. Mas enfim, o pobrezinho já teve a primeira morte muito cedo na vida dele, que foi a da mãe. E com 3 anos ele foi adotado por essa família Allan, né? Da onde vem o nome do Edgar Allan Poe, que é o John Allan e a... Frances Allan. Frances Allan, que é a mãe. São os pais adotivos dele, né? E a mãe dele faleceu em 1811, né? Que nem eu tinha comentado, com 3 anos de idade. E ele vai pra essa família se muda, a família vai pra Inglaterra, e a partir daí ele começa a ter uma família, vamos dizer assim, né? Ele estuda essa família, lembrando que ela era bem de vida, era uma família que tinha posse, tinha dinheiro, então ele conseguiu estudar, fazer bons colégios e fazer uma faculdade, né? Uma universidade que acho que no século XIX era um negócio só pra realmente quem podia, né? É, exatamente, ele chegou a ter uma vida muito melhor por um tempo, né? Mas também quando ele completou 20 anos, né? Vem a segunda grande tristeza da vida dele, que é a morte da mãe adotiva dele por tuberculose, né? Que também foi algo que marcou muito na vida dele. É, porque ele tinha uma ótima relação com ela, né? Com o pai adotivo nem tanto, né? Tanto que eles não adotaram definitivamente, assim, legalmente ele, assim, sabe? De colocar o nome. Tanto que ele não usava o nome dos Allans, né? Ele assinava Edgar A. Poe. O Allan veio só depois da morte dele e tal. E ele tinha um contato muito forte com a mãe adotiva, né? Também. E aí começa já a entrar a questão das tragédias na vida dele, que sempre remete à morte da figura feminina na vida dele, né? E o que ele vai traduzir muito nos livros, né? Depois, nos contos dele. O Allan Poe já tinha, assim, ele já tinha um interesse por literatura, por escrita, desde a faculdade, né? Ele estudou na Universidade de Virgínia em 1826 e foi membro de um grupo lá de literatura. E só que a faculdade, não só no século XIX, mas até hoje ela traz problemas como bebida alcoólica, vícios, jogatina, coisas que te tiram da aula. E daquela época não foi diferente. O Alan Poe se envolveu demais com jogos, com bebida, quiçá com mulheres. Eu achei em alguns lugares com mulheres também, mas eu achei que o principal problema dele era bebida e jogo. Cachaça, velho. Ele era merdeiro mesmo. Isso gerou pra ele problemas grandes, né? Ele chegou até problema de dívida, né? Com pessoas cobrando ele. E isso aumentou a briga dele com o pai adotivo, com o John Allan. O que foi o fato determinante pra ele sair de casa, né? Se desligar, sim, da família. Então, o maior vínculo de afeto que ele tinha mesmo era com a mãe adotiva, que ele que chegou a falecer. Então, o pai dele já não tinha muita relação. Eles já não eram muito ligados. Depois, com tudo isso, bebida e dívidas, então ele começou a ter brigas frequentes e acabou pedindo muito dinheiro emprestado, pedindo muita ajuda, mas só fazendo merda. Então eles foram se afastando cada vez mais. E ele acabou ficando sozinho, né? Pelo menos por um tempo. É, lembrando que em 27 ele lançou a primeira coleção de poemas dele, né? Foi a sua obra de estreia, que é Tourmalin and Other Poems, que não tem nenhum grande poema da que ele ficou marcado, mas foi onde ele começou a sua carreira. É, como ele estava ferrado, sem os pais, com dívidas, ele apelou pro exército, né? Ele foi seguir carreira militar 2 anos depois que ele tinha lançado esse primeiro livro. Em 27 e 29 ele seguiu a carreira militar. Só que não foi diferente da faculdade, ele também foi expulso das Forças Armadas. Merdeiro, cara. Cachaça, velho. E exatamente, ele foi expulso pelo mesmo problema que ele tinha tido com a universidade, que foi cachaça, que foi jogo. Ele tretou com um cara de alta patente lá e foi convidado a se retirar. Meu Deus do céu. Imagina o que ele não fazia, cara. E lembrando que nesse momento que ele é expulso da academia militar, ele também perde qualquer tipo de benefício de mesada que ele teria da família, né? Então ele começa a ter uma renda apenas da escrita dele, que não era muita na época, e não foi muita durante toda a sua vida, né? É, e talvez ele tenha sido um dos primeiros escritores realmente, sabe? Tipo, de ganhar a vida escrevendo, sabe? Sendo assim, o Edgar Allan Poe não tinha onde morar, né? Então ele foi morar com uma tia. Essa tia era viúva e ela vivia apenas com a filha dela de 13 anos, que se chamava Virginia Clemm. E essa Virginia que vai ser o grande amor da vida do Edgar Allan Poe. Lembrando que ela tinha 13 anos, ele tinha 24, eu acho, né? Por aí, tá um pouco uma diferença, assim. Vamos dizer. Não, é assim, era o grande amor da vida dele e foi de fato, ele casou com ela quando ela tinha 13 anos, né? Tipo, ele esperou ela ficar maior de idade, não, cara. Naquela época era até comum, sabe? É, ele casou com a Virginia em 1836. Mas o Edgar Allan Poe tentava, assim, nesse meio tempo, ele tinha uma relação muito boa com a tia dele. Eles viviam em harmonia, os três viviam muito bem, viviam em harmonia, só que o problema era a pobreza, eles realmente eram pobres, sabe? Eles não conseguiam se sustentar só com aquilo que o Poe produzia escrevendo, porque realmente não voltava o dinheiro. Ele também gastava pra caralho com bebida, com jogo e tal, então acabou meio que... E além disso também, no trampo dele, do trabalho dele de escritor, ele começou também a trabalhar em revistas, fazendo críticas, assim, literárias. Só que ele não era um cara muito amigável, digamos assim. Ele sentava a lenha nos caras, nos outros escritores, que deixava o pessoal meio bravo, sabe? Tinha um crítico, um colega dele, falava que ele tinha ácido na tinta da caneta, né? Que tudo que ele escrevia era ofensivo, ou era criticando pesadamente algum autor. E realmente tem críticas deles bem pesadas. Ele viveu disso, né? Ele viveu como editor de revista, como crítico. E também a renda dele, às vezes, ganhava com algum concurso de poesia ou de conto, que é o que ele conseguia fazer, né? O que ele tinha pra fazer. Só que não foi o suficiente, né? Pra ele conseguir uma vida, no mínimo, decente. Era pobre mesmo. O negócio era feio. E, nesse meio tempo, a esposa dele, a Virginia, também adoeceu. Também adquiriu tuberculose. Que aí é o engate final pra tristeza mor dele, da vida, né? Pra maior perda da vida dele, que com certeza é o adoecimento e o agravamento da doença e posterior falecimento da sua esposa. E é nesse momento que ele escreve, acho que as histórias mais famosas dele. Sim, é nesse momento que sai Coração Delator, sai O Corvo, sai O Gato Preto. Ele mesmo cita que com a morte da amada dele, é como se a alma dele tivesse ido embora também. Tipo, nada mais tinha sentido. É como se... É como não, de fato, a coisa mais importante na vida dele foi tirada das mãos dele. Então, a partir dali, tudo acabou, entendeu? Então, ele entrou numa outra vibe, completamente mais sombria, mais triste, que aí é, de fato... Não só a morte, né? A própria... O período de doença dela. Sim, nossa, também, exatamente. Tanto que você vê que muitos dos contos dele, pós esse evento, que são os contos mais famosos, ele cita muitas coisas da vida dele. Ele fala muito sobre morte. Ele fala muito sobre morte, realmente. É o medo da morte, a presença da morte em si. Ele fala muito sobre pessoas decadentes, pessoas que são levadas à loucura. Ele fala muito sobre vícios. Ele fala muito sobre problemas com álcool, com problemas familiares. E ele traz muito isso em praticamente todos os contos dele. Além do falecimento da esposa dele ter sido motivo para ele escrever mais sombriamente, ele também se afundou, assim, se ele já era alcoólatra, ele virou um alcoólatra ao cubo. Nossa, ele se perdeu de vez, né? O nível de alcoolismo dele foi elevado a uma potência máxima. Ele não tava mais com controle sobre isso, né? Tanto que não demorou também a ele vir a falecer, né? Parece curto, né? Porque realmente ele viveu só 40 anos e ele produziu bastante... Até produziu bastante coisa, do que ele poderia produzir muito mais, mas ele até produziu bastante coisa. E ele veio a falecer no dia 7 de outubro de 1849. E o engraçado é que ele faleceu exatamente assim como ele viveu boa parte da vida, né? Pobre, ferrado, ele tava largado na rua, com roupas de outras pessoas, delirando. Então era uma situação assim, de morador de rua mesmo, o negócio era feio. Não se tem exatamente o motivo da morte dele até hoje, né? Tem várias hipóteses, mas ninguém sabe exato qual foi o motivo da morte dele. É meio um mistério, porque ele tava indo pra Nova York, e aí ele parou em Baltimore, e tipo, ele sumiu por 6 dias, tá ligado? Ele sumiu, realmente. Aí foram, acharam ele largado, todo ferrado, bebeu até morrer praticamente, né? E ficou o resto dos dias que ele ficou delirando, né? E é foda, né? Foi uma morte bem trágica, né? É, de fato, você percebe que ele sofreu até o último segundo da vida dele. Muito disso é refletido na sua obra, né? Mas ele também, assim como a gente comentou no Lovecraft, ele é outro caso de um autor que não viu o sucesso dessa obra. Até que no final da vida dele, no final, ele já tinha obras que tinham boas críticas, ele tinha algum retorno, mas não era um retorno financeiro, porque talvez nem existisse um mercado financeiro para um autor. É, o Corvo, por exemplo, ele na época já era considerado um poema fantástico, sabe? Tanto que ele mesmo, ele fazia tipo recitais, que ele recitava o Corvo para tipo o pessoal da alta classe e tal. Só que realmente não revertia isso em dinheiro, né? Essa é a grande questão. Uma coisa que não tem nada a ver, mas a grande imagem que a gente tem do Edgar Allan Poe, uma imagem física do seu rosto, é com o clássico bigode, né? Só que esse bigode só foi aparecer quando ele tava pra morrer. Ele viveu a vida toda praticamente sem aquele bigode. A imagem clássica fica na imagem do cara quando estava para morrer, né? E fica a imagem eternizada dele, né? Na época ele tinha pra pintar um quadro, tirar uma foto, foi essa daí, então ficou, né, cara? É, mas o Everton comentou que realmente ele fazia recitais e ele tinha críticas, mas do mesmo jeito que ele criticava, porque eu acho que muitos críticos pegavam de maldade, né, aquelas críticas, levavam como maldade, né, talvez seja uma forma dele marcar, né, o seu território, ou então aparecer ali fazendo críticas pesadas. Também o seu poema Corvo, que é um marco da literatura americana e mundial, também foi muito criticado na época por vários autores. Agora, não sei se eram autores realmente que tinham algo contra ele, né? Pode ser, pode não ser, mas é sempre assim, né? Sempre tem obras de artes que são criticadas e depois dos anos a gente passa por cima disso, né? Isso acontece muito com música, com todo tipo de obra de arte, mas tinham críticas bem, bem pesadas do Corvo, que eu acho que foi realmente o boom dele, né? O Corvo foi a primeira obra que ele apareceu e ficou mais conhecido, né? O poema, no caso. Porque depois que ele começou a trabalhar com edição na revista, ele só fazia poemas, né? Depois que ele começou a trabalhar em revistas, que ele começou a olhar pra prosa e começou a entrar nessa área também. E muito da dinâmica do conto é dele, né? É, tanto que ele fez um ensaio chamado Filosofia da Composição, né? Que ele conta mais ou menos como é que funcionaria um conto de uma maneira pra você construir essa história, né? Na cabeça do Edgar Allan Poe, a pessoa tinha que sentar com um conto e ler ele uma página depois da outra direto, né? Ela tinha que, a partir do... O Edgar Allan Poe faz muito bem isso quando você começa a ler os seus contos, principalmente os seus contos, né? Porque ele tenta te pegar no primeiro parágrafo pra você continuar lendo a história. Se você tiver interesse no primeiro parágrafo, você vai ler uma página atrás da outra. E essa era a intenção sempre dele, de você ler o conto sentar na cadeira, ler de uma vez aquele conto inteiro, não parar em nenhum momento. É legal que, além disso, ele tem muito costume de trazer certos detalhes do que ele tá contando passando no conto em si, que consegue te prender de uma forma que de fato você não consegue começar a ler e falar, ah, depois eu termino. É tanto detalhe e você vai você vai sendo rapidamente absorvido por aquilo, que você não consegue parar. De fato, você vai do início ao fim sem parar, porque você tá muito intertido com aquilo ali, com a forma que ele traz os detalhes, a forma que ele explica a situação, o cenário, o local. É muito tenso a forma que ele apresenta e é muito rico de detalhe. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosqueado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo imigrado, lá das trevas infernais. Diz-me qual é teu nome, lá nas trevas infernais, disse o corvo. Nunca mais. O Corvo. Enfim, já falamos um pouco da tragédia da vida do Edgar Allan Poe, mas vamos falar do porquê que ele é conhecido, porque a gente tá fazendo esse podcast hoje, que é a sua obra, né? É assim, ele tem muitos poemas, tem bastante conto até, mas a gente não pode falar de tudo. Então acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho dos mais importantes, né? Sim, realmente. Já que a gente vai mencionar os contos, eu gostaria de dar início à nossa prosa, trazendo um dos contos que, caralho, eu mais gostei, assim, mas achei, sei lá como explicar, é muito tenso e ao mesmo tempo é muito bem feito. Que é o Coração Denunciador. O título que eu li é Coração Delator. Sério? Enfim. Mas vai ter essa diferença, tem bastante, não, sim, na verdade. Sim, sim, é normal, é a diferença normal, mas é só... Porque eu acho o delator mais legal, cara. É, faz sentido, né? Denunciador. E é realmente, cara, é um dos meus preferidos, cara, também. Show de bola. Falando aqui rapidamente do conto, né? Pra não estragar a surpresa de ninguém aí, depois quando vocês forem ler. É um conto que narra o ato de um assassino após ter, vamos dizer assim, matado sua vítima. E ele contando tudo o que ele fez e dando motivos positivos, explicando que ele não é louco, que ele não fez nada de errado. E beleza, você vai vendo todos os detalhes, ele explicando todos os passos dele, como é que ele fez, tudo que levou ele àquilo. Só que o final desse conto é uma dos plot twists literários mais incríveis que eu já vi. Isso por ser um conto, que é rápido esse conto, né? Não é um conto gigantesco. Mas, cara, é muito show de bola. Eu recomendo muito, esse conto é muito bom. E a adaptação dele, feito pelo Vincent Price, que mais pra frente eu vou mencionar esse ator, é sensacional, não tenho o que falar. Não, e o motivo que o cara mata a vítima dele é um motivo banal, mas que, tipo, ele contando, você fala assim, ele contando, você percebe, mas esse cara é maluco, mas ele fica toda hora falando, não, mas eu não sou louco, porque vocês não estavam lá pra ver, tá ligado? Realmente é muito interessante esse conto. Esse conto a gente pode colocar naquela turma de contos assim, porque é difícil classificar a obra dele num estilo literário, né? A gente pode, porque ele praticamente criou muita coisa, né? Criou vários estilos, e muita gente classifica no romantismo, vamos dizer, que tem muitas obras românticas, de fato. Mas literatura gótica, de terror, de suspense, o terror psicológico, que esse conto especificamente é um dos principais pra você entender, talvez, da onde surgiu esse tipo de literatura, e da onde criaram esses personagens que se questionam tanto, você trazer a loucura de um personagem, porque o Edgar Allan Poe faz muito isso, de você enxergar a loucura como algo normal, e as pessoas normais que são as loucas, né? De você dar o ponto de vista daquela pessoa que é insana, de fato. Exatamente. Que é algo que hoje em dia acontece muito. A gente tem personagens clássicos com essa questão, com esse ponto de vista, né? E o Edgar Allan Poe trazia muito isso nessas suas obras de terror psicológico. Sim, que é mais essa de assassino, né? Do assassino falando das coisas dele. Que é também o Gato Preto também segue a mesma linha. Também é um plot twist muito bom, sabe? Uhum. Plot twist não, na verdade. Não é um plot twist, é uma descoberta no final muito boa, sabe? Segue o mesmo princípio, sabe? É muito interessante. É o narrador, que é o próprio assassino, contando a história, né? Esse conto, Everton, eu achei legal que você vê muito ele citando o vício da bebida, o que isso transforma a pessoa. Tanto que o personagem dessa história era um homem bondoso, carinhoso. E depois dele entrar no vício, depois dele ter toda essa decadência pessoal, a pessoa que ele se torna, né? O que, que ele faz com isso, é muito foda como ele explica tudo isso. O Gato Preto realmente é um dos meus preferidos, né? E é também um dos carro-chefes quando você pesquisa sobre Edgar Allan Poe, é um dos principais contos dele. Porque ele tem muito da característica da escrita do Allan Poe pra esse tipo de literatura, pra esse tipo de terror. Ele tem aquele personagem que você não sabe o nome, é o personagem principal, que praticamente todos os contos dele não tem nome, os personagens principais, né? Os que narram a história. Uhum. E você vê, e você tenta entender o ponto de vista insano daquele cara, mas você consegue entender, às vezes, o porquê o álcool faz um efeito, a perda da mulher amarga vai fazer outro efeito. Que é uma outra constante na obra do Poe, que é essa questão da que a mulher que morre, sim, ou a mulher que é assassinada, ou a mulher que morre naturalmente, o grande amor da vida do cara é que morre, ele fica pensando nela. Isso também é uma outra coisa que repete muito na obra dele, né? O que eu achei muito, muito bem descrito é que ele consegue te fazer meio que ficar ligado ao personagem. Não positivamente, não que você vai gostar do que o personagem tá fazendo, mas ele consegue descrever o cara fazendo uma maldade e ao mesmo tempo o cara se sentindo mal, mas essa sensação de se sentir mal, de se sentir culpado, deixa ele com mais raiva ainda, então ele vai e faz coisas piores. E isso é muito de trazer o sentimento humano verdadeiro pra dentro de um conto, cara. É muito foda como ele consegue te passar essa sensação. E uma coisa curiosa é que o Edgar Allan Poe era fanático por gatos, né? Ele amava, uhum, tinha uma gatinha, né, que ele tinha, chamava Catarine, enfim, tinha uma gata lá que ela morreu mais ou menos próximo da esposa dele, morreu, então já juntou a gata também pra fuder mais com o psicológico do meu rapaz. Nossa, realmente. E entrando nessa ideia de terror, o conto mais assustador pra mim do Edgar Allan Poe é O Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo é muito foda e é totalmente psicológico, né? Totalmente, ele é assustador, velho, porque ele mexe. A história é um cara que foi preso pela Inquisição, né? E ele tá preso num lugar escuro, totalmente, sem nada, com um poço dentro, tipo uma cela com um poço dentro e tal. E durante a história, tal, ele não consegue ver nada, então ele começa a imaginar demônios no local. E depois de um tempo, ele fica preso tipo numa maca, assim. E em cima dele fica um pêndulo com uma foice embaixo, né? E ele fica, tipo, assustado, porque à medida que vai passando, e o conto deixa isso muito claro, que vai passando o tempo e vai descendo aquela foice, e o cara fica desesperado, e o conto inteiro é focado nisso, no cara pensando, pô, não sei como eu vou me livrar disso, eu tô realmente ferrou, sabe, eu não tenho como fugir, e esse desespero pela vida também, porque ele planeja algumas coisas lá pra tentar sair, e sempre quando ele consegue alguma coisa, vem uma nova ameaça ou nova coisa que deixa ele mais apavorado ainda, né? Então é um conto bem interessante também, sabe? Um conto... Não, esse é bastante, e ele também traz referências que são usadas até hoje em filmes, em séries, em livros de terror, né? Da questão do ambiente escuro, da questão do porão, da questão da tortura, da questão de você não saber o que vai acontecer. Isso tudo parece que você fala, veio da cabeça do Edgar Allan Poe. Pode não ter vindo diretamente, mas ele colocou no papel e trouxe isso de uma maneira que é hoje como acontece muitos filmes de terror e como aconteceu em muitos filmes de terror, literatura, enfim. Ainda só dentro desse contexto do terror psicológico, de assassinato, enfim, sem entrar na outra parte, que ele tem, vamos dizer que tem a parte da criação do romance policial, que é uma coisa absurdamente fantástica, tem o conto do o Barril de Amontilhado, que eu gosto bastante também. Nossa. O cara é um filho da puta, na verdade. Genial esse conto. É a história de um filho da puta, resumindo, né? Que é uma história bem simples e vai fazer um plano de um cara que quer vingança, e é um conto rápido, que você lê rápido e você simplesmente vai ficar muito bravo quando você chegar no final, que você vai pensar exatamente isso, como que o cara pode ser tão filho da puta? Mas enfim, é um conto bem bacana, eu gosto bastante, e ele é bem nesse estilo desses que a gente tá contando de um plano, de um terror psicológico, né? Ele já flerta um pouco talvez até com a investigação, né? Mas ainda eu acho que mais dentro desse tipo de conto. Esse conto realmente é muito bom, cara, eu gostei, mesmo ele sendo simples, é um conto que você termina de ler e fala, caralho, que situação de merda, filho da puta, mas é um conto bom. O Everton mencionou um dos que ele achou mais assustadores, eu vou mencionar um que eu não achei mais assustador, mas é um que eu achei tenso pra caralho, principalmente pelo que acontece no final, que é o conto A Máscara da Morte Rubra. Nossa, caralho, esse conto. O conto da Máscara Escarlate também, né, que eu acho que tem essa tradução. Ô Ivaldo, sabe o que me deixa com mais medo desse conto, cara? É a ambiência ambientação, cara. Sim, exatamente. É assustador, velho. Esse conto, ele fala sobre um príncipe e, assim, o povo em si, a população em si, tá passando por uma grande peste. Eu acredito até menção sobre a peste negra, que seja. É uma grande peste, pessoas morrendo pra todo lado, pústulas, pus, febre, sangue, vômito, enfim, pessoas morrendo pra todo lado. E esse príncipe resolve juntar os amigos saudáveis dele, né, os amigos mais ricos, mais próximos, e tenta fazer algo pra disfarçar tudo isso que tá acontecendo do lado de fora, entendeu? Tenta fazer festas, trazer alegria, trazer música, só que ao meio disso, o Edgar Allan Poe me coloca um personagem que me aparece no momento, e ele toma uma atitude, ele faz algo que você olha e fala, puta que pariu. E é um conto que você pode entender de forma, assim, literal, você pode entender com a entidade, alguma coisa estranha que realmente apareceu, ou até mesmo de forma poética. Você pode entender que a morte vai chegar em qualquer lugar, independente do que você fizer. Não adianta você disfarçar. Se ela tiver que te pegar, ela vai te pegar. E esse conto é tenso pra caralho. Esse conto é muito bom mesmo. E ele é um dos contos que foi mais adaptado pra filme, teatro, TV, enfim. Tem várias adaptações desse conto. Assim como tem vários títulos, né? Mas esse conto é muito bom, e a descrição de como aquele personagem com aquela máscara aterroriza as pessoas que estão naquela festa é espetacular, cara. É muito, muito bem feito. Você fica aterrorizado junto com as pessoas que estão ali, né? Porque você não sabe de onde veio aquilo. Também é um dos principais contos dele, com certeza. E assim, você vê que esses contos são todos próximos, né? O Gato Preto é de 43. É, mesmo porque ele não tem muita vida pra fazer conto muito distante um do outro, né? Mas ele tem o Gato Preto de 1843. Esse da A Máscara da Morte. Eu achei também chamado A Máscara da Morte Escarlate, não. Esse é de 42. É tudo na época que a Virgínia tava doente, né? O Poço e o Pêndulo é de 1842. Então, realmente, é a época que talvez ele tivesse mais parado pra escrever, ou então com sentimentos mais. Com certeza. Os sentimentos mais pesados possíveis, né? E ele criou todos esses. Eu acho que o outro muito importante dessa fase terror, desse terror psicológico, do terror sobrenatural, nesse caso mais um terror sobrenatural, que é a queda da casa de Usher, que acho que é um dos principais contos também dele, né? Maravilhoso. Sim, e esse eu acho que entra também uma outra faceta, que é a questão da mulher que morre e que volta também. Sim. Porque aí só tem outros contos, que é, por exemplo, Ligeia também tem, Berenice tem, então é também um outro tipo de conto que tem muito na literatura do Edgar Allan Poe. Cara, se tem um conto que o H.P. Lovecraft leu e aprendeu a fazer muita coisa, foi esse conto, cara, porque o nível de detalhismo só na chegada do personagem até a casa do amigo, caralho, velho, você fica com o cu na mão. Ele escreve todo o sentimento que a casa tem, o local em volta, como tudo é sombrio, como tudo é negativo, é pesado. A presença do amigo mesmo, nossa, é muito foda como ele descreve esse. E uma coisa que eu acho bacana da escrita do Edgar Allan Poe é justamente o fato de você ser descritivo, você ambientar bem o que tá acontecendo, principalmente num cenário de terror, né? Que você precisa ter uma ambientação pra entrar dentro da história. E não ser cansativo. Eu não fico cansado lendo os contos dele. Esses principais, né? Tem contos que são bem românticos, bem trágicos, que esses realmente são cansativos. Mas esses principais que formaram quem ele é. Ou os contos que ficaram para gerações, né, que as pessoas mais lembram, eles conseguem fazer muito bem isso, descrever muito bem cenários, descrever muito bem personagens, que é aquele protagonista que você não sabe quem é, tá observando, e não ser cansativo. Sim, exatamente. Eu acredito que isso vem muito do nível de detalhismo que ele vai trazendo ao longo das histórias, né, como eu já tinha mencionado. Ele consegue te pegar naquela história, te prender naquilo ali, você fica curioso, você quer saber até onde aquilo ali vai te levar. Não é uma leitura vaga que você começa a ler e vai te dar sono, e você fala, porra, cara, cansei disso daqui. É uma coisa que te prende numa linha só e te leva até o fim. Eu acho que o Corvo, talvez, o Corvo, que é o principal poema dele, talvez entre mais por esse lado, né? Porque eu me lembro muito, eu acho que ele entra mais por esse lado desse terror psicológico, do sobrenatural, né? Ele lembra muito o Gato Preto, né? A referência do animal, né? E da situação ligada à morte. É, na verdade, o Corvo, pra mim, ele é muito mais uma questão de contemplação, de tipo, meio que o cara percebendo da morte lá da Lenore, e o Corvo, ele é meio que o símbolo da morte, sabe? Falando assim, ó, não adianta, cara, todo mundo vai morrer, e eu interpreto muito dessa maneira, sabe? É. Porque, queira ou não, é um poema que ele é meio chatinho de ler, sabe? De entender perfeitamente e tal. Porque tem muitas nuances que eu não peguei, tá ligado? É porque ele usou muitos termos mais poéticos e representativos do que uma história direta, né? É que tem muita coisa da época também, né? É difícil você pegar mesmo. E dependendo da tradução que você pega é diferente. A gente tem as principais traduções que a gente encontra são a do Machado de Assis e do Fernando Pessoa, né? Dois grandes autores, um português e um brasileiro. E elas têm umas diferenças, assim, você consegue ver bem as diferenças da tradução. Quando você vai ler em inglês, mesmo que você ache que você sabe inglês, você vai ler, putz, você não vai entender muito bem, porque é meio complicadinho. Mas você entende a ideia dele e você consegue enxergar perfeitamente a ideia do que vai ser as obras tanto de conto quanto de poemas, né? E o ritmo do poema é muito legal, sabe? Tipo, você lê num ritmo o poema que a sonoridade dele é muito legal, sabe? Sempre terminar com aquele Nevermore. Exatamente. E o corvo ficou sendo símbolo relacionado diretamente ao Edgar Allan Poe, né? Vocês estão mencionando contos sobrenaturais? Eu quero citar mais um aqui, né? Só pra gente adicionar mais um. Não sei se vocês chegaram a ler. Eu achei interessante esse conto, que é o Caso do Sr. Valdemar, que também é um conto bem, bem sobrenatural em certo ponto. E você nota que ele também traz muito da vida dele nesse conto. Me perdoem se eu estiver errado, mas o conto fala sobre um rapaz que é especialista... Não perdoaremos. Ele é especialista em fazer hipnose e tal. E ele quer ter ele tem em mente um último projeto, né? Que é tentar pegar uma pessoa que estiver no leito de morte e hipnotizar ela pra tentar descobrir alguma coisa. Enfim, é bem por cima, é mais ou menos isso. E daí ele tem um amigo, que é o Sr. Valdemar, que é doente terminal de tuberculose. Me desculpem se eu estiver falando a doença errada, mas se eu não me engano é tuberculose. Não, deve ser. Nessa época era, né? Tuberculose. Todo mundo que ele conheceu morreu de tuberculose. É total ligação com ele, né? E esse conto é muito esquisito, porque você leva numa boa, você tá vendo toda a interação, acompanha todo o estado do paciente e tal, mas quando ele consegue fazer a hipnose que ele queria e tem a resposta, dá um aperto, uma aflição esquisita de você ver o personagem respondendo naquele momento. Cara, é muito esquisito a sensação que passa. Tem uma história legal desse conto, né? Que em 1938 teve a transmissão do rádio da história do Orson Welles, que fez o Guerra dos Mundos, né? Sim. Da invasão alienígena na Terra. Nossa. E que as pessoas acreditavam que aquilo estava acontecendo de verdade. Uma relação pequena, mas existente, é que o Edgar Allan Poe, depois que ele lançou esse conto, ele recebeu muitas cartas de diversos leitores do conto, escrevendo pra ele, perguntando se de fato existia um senhor Valdemar ou alguém que fizesse aquele tipo de hipnose, né? Crendo que aquele tratamento era real. Isso muito se deve pela escrita do cara, que é realista, né? A narração dele leva a crer que aquilo pode sim ser verdade. Pulando a parte do terror, né? O Edgar Allan Poe, ele criou também o estilo do policial, do detetive, né? Da literatura do detetive, né? Com os crimes da Rua Morgue, né? Que quando eu li, eu falei, mano, é o Sherlock, cara. Exato. Não, é totalmente. Puta, ele criou... O Seu Agostinho Dupin é o primeiro Sherlock Holmes que existe. Então, não existiria Sherlock Holmes, não existiria o Poirot da Agatha Christie. Vamos dizer que eles são os mais conhecidos, talvez, os principais detetives de romances policiais. Mas ele realmente criou o gênero, né? Muitos autores citam e falam que ele criou esse gênero. Pô, esse conto é maravilhoso, cara. É muito foda. Ele já é o mestre do detalhismo. E ainda vai fazer um conto sobre um investigador. Cara, ficou genial, cara. É a junção mais perfeita que eu vi. E ele consegue dar o ritmo, né? Ele consegue dar o ritmo da investigação. É. Cara, imagine todas as séries, aquelas séries de caso da semana, que não iam existir se ele não tivesse criado isso. E olha, eu vou ser sincero pra você. A resolução desse conto é... Eu vou dizer pra todos os que estão nos ouvindo. Ninguém vai ter a mínima noção ou imaginação de que vai ser aquilo, cara. É algo... É um verdadeiro plot twist, cara. Aquilo ali é algo inesperado demais. Quando eu li, eu falei, você tá de sacanagem, cara. Exatamente. O próprio o Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, ele fala do Allan Poe, né, como realmente é a referência, né? Ele diz, cada um dos enredos de detetive do Poe é uma raiz da qual toda a literatura se desenvolveu. Isto é, o cara não ia ter escrito nada se não tivesse escrito, se o Edgar Allan Poe não tivesse tido essa ideia. E é tão... Você consegue ver a literatura dele, a escrita dele ali nesse caso detetive, consegue ver uma diferença muito grande da literatura de terror, sobrenatural, pra essa de investigação. E as duas funcionam super bem. Você consegue relacionar alguns pontos específicos, como o psicológico dos personagens, mas ele consegue criar um enredo assim que, cara, é muito diferente, é muito incrível o mesma pessoa ter essas duas ideias, dois grandes grupos de ideias, né? Ele consegue te levar dentro das hipóteses apresentadas, né? Porque no caso que eles estão resolvendo no conto, você vê pessoas dando opções aqui, outras dando umas ideias ali, aí outros trazem um ponto importante aqui e ali, e ele consegue não se perder. Ele consegue construir todas as ideias. E o nosso grande investigador, o Vinícius, você falou que é Dupin ou é Dupin? Eu acho que é Dupin. Dupin, Dupin. É francês, cara. É Dupin. Meu francês tá um pouquinho enferrujado, mas eu imagino que seria Dupin. Ó, perfeito. Então vai ser Dupin. E esse grande investigador, ele consegue resolver de uma forma muito inteligente. Não, peraí, não é isso. Vocês estão olhando pelo lado errado. Vocês pensaram nisso? Não, não, não sei o que lá. Agora, quando você chega no final, você fala, macacos me mordam, cara. Que final é esse? Mas uma coisa bacana é que, mesmo você encontrando os aspectos iguais, né, tipo, da escrita ou alguns conflitos psicológicos, a resolução das histórias são completamente diferentes. E, assim, uma investigação, um criminal, um romance policial, ele vai levar, logicamente, muito mais pela dedução intelectual dos fatos, pela lógica. E as outras, ele vai simplesmente pela loucura, pela mente sana, pelo sobrenatural, pelas coisas sem explicação, né? Então, o mesmo autor consegue fazer as duas coisas completamente diferentes e funcionam super bem no seu conto, na sua história ali, né? Outros dois contos que a gente pode colocar junto. É que, assim, Os Crimes da Rua Morgue é realmente é um dos principais contos do Alan Poe. E quando a gente pensa nesse tipo de literatura, dessa criação, é esse conto que a gente pensa. Ele saiu, eu tenho aqui o ano que ele saiu, porque pra gente ver mais ou menos, ele saiu em 41. Então, realmente foi no meio tempo que ele tá lançando aqueles outros contos com outras histórias, com narrativas sobrenaturais. Ele lança essa história que é bem diferente das outras e é mais um marco da literatura. Os outros têm os crimes, o assassinato de Maria Roger e tem a carta roubada. Esses dois eu não li, eu só li os crimes da Rua Morgue mesmo. Não sei se vocês leram. Não, também não cheguei a ler, não. Não, também não. Mas alguém deve ter lido. Enfim, então, a gente comentou esses principais contos, comentou o poema, o Corvo, que é o principal, mas ele tem vários poemas, tem outros contos que você vai conseguir encaixar ali no tipo de literatura que você mais gosta, do tipo de escrita do Alan Poe que você mais gosta, mas que vale a pena ler, principalmente esses que a gente comentou. Eu acho que eles são os principais para você entender como que o Edgar Allan Poe se comunicava e como ele escrevia e o que ele queria dizer, né? E o porquê que o nome dele é tão referenciado até hoje. Ali se descerrava uma luz de um escarlate profundo, através dos vitrais cor de sangue. E a escuridão das cortinas tingidas de negro era aterradora. A Máscara da Morte Rubra. Influência na cultura pop é gigantesca. A gente até hoje tem lançamento de série, filme, desenho, qualquer coisa que seja, games, enfim, com referências às obras, referências diretas às obras dele, com personagens inspirados, enfim, a gente pode ir para várias esferas do entretenimento que a gente vai conseguir encontrar o Edgar Allan Poe ali. Durante as conversas, eu já adiantei cinema, assim, adaptações diversas de vários contos diretos e também adaptações, enfim, de personagens ou de histórias ali que eles transformam em uma coisa nova. Pois, já que a gente vai começar a falar de adaptação, gostaria de fazer uma menção honrosa a um ator que tem total ligação nas adaptações cinematográficas de Edgar Allan Poe e fez toda a diferença realmente, que é o Vincent Price, que é um ator norte-americano, que ele ficou mundialmente conhecido por atuar em vários filmes de terror, né? Ele era até intitulado de O Mestre do Macabro, e na década de 1960... É a voz do thriller do Michael Jackson. Exatamente. Olha aí. E na década de 60 ele se juntou com um diretor lá, o Roger Corman, e, meu, eles começaram a fazer muitas adaptações de Edgar Allan Poe, cara, muitas mesmo. Ó, pra vocês terem uma ideia, ele fez O Solar Maldito, que é baseado na queda da casa de Usher, em 1960, fez A Mansão do Terror, em 1961, Muralha do Pavor, em 1962, O Corvo, 1963, Máscara da Morte Vermelha, olha, Máscara da Morte Vermelha, hein, 1964, Túmulo Sinistro, 1964 também, entre outras adaptações. E esse ator, ele fez tanto sucesso que muitas vezes ele acabava se envolvendo em outras obras que homenageavam ele mesmo. Ele participou de um disco do Alice Cooper, o Welcome to My Nightmare, onde ele fez a narração da música The Black Window. Como o Everton mencionou agora, ele fez a parte final do clipe Thriller do Michael Jackson. Em 1982, o Tim Burton fez um curta-metragem de animação em stop motion chamado Vincent, que falava sobre um rapaz que queria ser Vincent Price. Price. Esse tem no YouTube, cara, e vale muito a pena ver, é bem legal. É show de bola. E, meu, menciona total Edgar Allan Poe, não tem nem o que falar. Em 1972, acabei pulando, o Vincent Price fez um especial de TV chamado Uma Noite com Edgar Allan Poe, que ele narra 4 contos e, gente, assistam. Tem no YouTube, é maravilhoso, cara. A interpretação dele, já vou citar, primeiro conto é O Coração Delator, é incrível. Vale muito a pena assistir. Esse é fantástico e eu acho que esse vale a pena deixar o link no post, cara. Vale, cara, porque é muito bom, cara, é muito bom. E que mais? Pô, em 1984 ele participou, por sinal, esse ator, ele participou em 1984 em 2 episódios da série Contos de Fada, da Shelley Duvall, que mencionamos no episódio 81 do nosso podcastzinho chamado TV na Nossa Infância, tá? Vou deixar um jabazinho aqui só pra mencionar, tá? Rapidamente. Só pra não passar em branco, né, Ivan? E assim, atualmente também a gente tem várias adaptações, a gente tem adaptações em série. Em 2012 a gente teve um filme também chamado Corvo, que não é uma adaptação direta, mas eles usam o personagem do Edgar Allan Poe. Na verdade eles pegaram muito a onda do Sherlock Holmes. Sim. Do Guy Ritchie e fizeram uma tentativa de investigação. Esse filme é muito ruim. Realmente. John Hughes é que ele é o Edgar Allan Poe nesse filme, né? Sim, exatamente. A gente teve também, ó. Ele vive o Edgar Allan Poe, que começa a ter um monte de crime baseado na obra dele e ele é considerado um suspeito. Enfim, não é uma história literalmente nova, né? Mas tá aí. Em 1990 a gente teve um filme chamado Dois Olhos Satânicos, que é do Dario Argento e do Jorge Romero, também um mestre aí do terror. Eles contam, fazem ali uma nova narrativa sobre o conto do Gato Preto e a verdade sobre o caso do Sr. Valdemar, também vale a pena mencionar. E, meu, fora isso, cara, como eu mencionei, séries, desenhos, tem muita referência, cara, muita referência. Agora mais recentemente, tem a Colina Escarlate, do Guilherme Del Toro, que ele cita diretamente que a queda da casa de Usher é uma referência pra ele, pra esse filme, né? E é Sim. total, né? A estética do filme, o visual gótico. Uhum. Tem uma série que fez bastante sucesso até, que é The Following, eu não sei se vocês conhecem, que é uma que o Kevin Bacon é protagonista, e a investigação é sobre um criminoso que, por meio de tecnologia, atualmente, ele cria uma rede de serial killers, todas com instruções baseadas nas obras do Edgar Allan Poe. Sim, eu cheguei a assistir os primeiros episódios. E, cara, é menção total. Todo episódio, como é um assassino que se baseia nos contos de Edgar Allan Poe, então toda hora tem referência. Eles fazem eles avaliam, né, o conto com o que aconteceu hoje, o que o assassino fez, qual é a ligação, quais são os próximos passos. Então é um prato cheio pra quem gosta de referência. Eu não sei vocês, eu assisti a série nacional chamado Os Contos do Edgar. E vou falar pra vocês, não é ruim, cara. Eu gostei. Ele adapta bastante, muito, muito, muitas obras do Edgar Allan Poe também. É uma série curta, é uma série de 5 episódios. Você tem o episódio Berê, que é baseado no conto Berenice. Tem Priscila, que é baseado no conto Metzingerstein. Espero que eu tenha falado mais ou menos certo, pelo menos. Tem o episódio chamado Iris, que é o Coração Denunciador. Cecília, a Máscara da Morte Rubra. E Lenora, que é o Gato Preto e o Barril de Amontilado. Cara, vale a pena assistir também, é bem interessante. É uma adaptação bem, bem criativa, cara, vale a pena. Um ponto aí pro nosso Brasilzão. O legal é que quanto mais adaptações você tem, seja direto ou não da obra, se você criar um interesse de ir atrás da obra original, você vai ter uma grata surpresa, né? Porque, com certeza, o material original pode te agradar muito se você se agradou por essas obras, né? E tem muita obra pra você. Se você não quiser ler diretamente, pra quem não gosta muito de ler, pode assistir um filme, pode escutar audiobooks, tem diversos, né, das obras do Edgar Allan Poe. Pode escutar uma música também. Puta, tem muita música, né, do Edgar Allan Poe. Na minha cabeça vem Iron Maiden, né, que tem O Assassinato da Rua Morgue, né, vamos traduzir, né. Se for falar em música, tem Symphony X, tem uma música chamada King of Terrors, que é baseada no Possible Painter. Tem Metal Church, tem uma música chamada Orphan Sound Mind, que é baseada no Coração Delator. Tem uma banda de prog dos anos 70, The Alan Parsons Project, que é o Alan Parsons, ele era um produtor do Dark Side of Moon, do Pink Floyd, né? Então você já sabe que vai ser um prog bem prog, né, cara? E ele, o primeiro CD da banda é Tales of Mystery and Imagination, que é todo baseado nas obras do Alan Poe. Então, tipo, tem muita música, realmente. O Lou Reed, do famigerado Lulu, junto com Metallica, né? Ou também um dos integrantes do Velvet Underground, né, cara? Ele fez um CD também, The Raven, né, cara? E baseado também só no Edgar Allan Poe, cara. Então, ele é uma fonte também muito forte pra música também. Além disso, também, lembrando assim das referências de série, assim, cara, uma que eu lembro muito agora é uma bem recente, que é o Altered Carbon, né? Que tem o Alan Poe. o Edgar um pouco como um personagem. Né? Exatamente, velho. Que a gente aliás, gravamos o um podcast sobre a primeira temporada de Altered Carbon. E a gente comentou que esse personagem e o Paul, o nome do personagem é bom, foram muito criativos, que é a cara do Edgar Allan Poe, que é o personagem, né? Era o meu preferido da série e foi um dos meus preferidos, acho que todo mundo da série. É um personagem bem legal mesmo. E tá lá, super referenciado. E é engraçado, né? Porque é uma coisa antiga, dentro daquela tecnologia, daquele mundo tão avançado, coloca como se a obra fosse imortal, né? Que esse... Porque se você... Porque o que fica de imortal é a obra do cara, né? O cara fala tanto de morte, mas a obra dele sempre vai estar aí, né? Por sinal, é o podcast 50, viu, galera? Escuta lá. Cara, nossa, Ivaldo, ou você tá com a memória muito boa, ou sua internet tá muito rápida. Memória, você pode ter certeza que a minha não... Continua não sendo boa. Uma série, essa série animada, que sempre referencia tudo que a gente pode imaginar, todo capítulo que a gente fizer aqui vai ter referência, é o Simpsons. É o Simpsons, tem um capítulo lá. Eu não sei se chega a ser aqueles capítulos de Halloween. É, a Casa dos Horrores lá. É o especial da Casa dos Horrores. Então tem o capítulo do Corvo, né? Cara, e também vale muito a pena assistir no YouTube, que é fantástica a adaptação. Puta que pariu. Você espera ver piada, brincadeira, os caras xingando e se batendo. Caralho, que episódio tenso da porra, velho. Eles conseguiram capturar muito. É realmente a leitura do poema mesmo. Exatamente, velho. Eu lembro muito de eu ter assistido esse episódio criança. Aí lá tava eu esperando um mega episódio engraçado, assisti e falei, caralho, que porra de episódio é esse, velho? Que bagulho sombrio. Mas o Simpsons sempre tá referenciando tudo, né? O South Park também referencia, né, o Edgar Allan Poe. Mas aí deve ser na zoeira, com certeza. Fantástico a capitão de Edgar Allan Poe, cara. Outra menção de série da Netflix, por sinal, é o Desventuras em Série, né? Que é aquele banqueiro lá que é responsável da adoção lá dos Baudelaire, né? Ele chama... Se eu não me engano, ele chama Arthur Poole. E ele tem dois filhos, que é o Edgar e o Alberto Poole. Tipo, será que tem alguma referência? Você falou em Netflix, aquela série O Alienista, né? The Alienist, não ia existir se não fosse os assassinatos da Rua Morgue, com certeza. Nossa, pode ter certeza. Realmente não existiria. A gente fala bastante de anime, né? Tem um anime que eu assisti, que eu não assisti inteiro, mas assisti boa parte, que é o Bungou Stray Dogs, que também tem referência ao Edgar Allan Poole. É um anime bacana, tá? De ação, Shonen Battle, legal, que fala de os personagens, tem habilidades individuais, né, poderes sobrenaturais. Aí tem um grupo que são os detetives e tem um grupo que trabalha pra máfia, cada um tem um poder. Só que o legal é que esses personagens, eles são os principais do grupo dos detetives do bem, entre aspas, né, que nem todo mundo é do bem. Eles são referenciados diretamente, o seu poder é ligado diretamente a um autor real. No caso, os principais são autores japoneses, né, então são as características dos autores japoneses, mas durante a obra vão aparecendo outros personagens referenciados. Então tem um personagem que é a Agatha Christie, tem um personagem que é o Dan Brown, e tem um personagem que é o Edgar Allan Poe. Obviamente, o poder dele tem corvo no nome, né? Tem sempre essas coisas. Lembrando que tem um time da NFL que é por causa do Edgar Allan Poe, né? O Baltimore Ravens, com certeza, é por causa do Edgar Allan Poe. Tanto pela cidade de Baltimore, quanto pelo nome dos Ravens, dos corvos, né? Agora, Everton, essa aqui pra você. Nossa querida série, que hoje em dia não é mais tão querida, Sobrenatural, também não ia deixar passar batido, né? A série Sobrenatural, eles lançaram, tem alguns livros, se eu não me engano, e um dos que eles lançaram é o Nevermore, que o Jim e o Sam, eles vão pra uma cidade investigar casos de assassinatos baseados na obra de Edgar Allan Poe também. E deve ser interessante. Caramba, nem sabia que Supernatural tinha livro. Você tem uma ideia. Cê tá vendo? Agora, se quem vai morrer nesse livro, ninguém sabe, né? Porque vai morrer um aqui e reviver outro ali. Eu imagino que não seja um livro tão bom quanto os livros do Edgar Allan Poe. Ah, você pode ter certeza. HQ mesmo, a HQ do Scooby-Doo, cara, tem muita HQ que aparece o fantasma do Edgar Allan Poe, eles têm que resolver casos que tem a ver com o Edgar Allan Poe. É muito engraçado, também tem muita relação lá. Aí, só pra fazer mais uma menção honrosa aqui, pra quem gosta de documentário, não é difícil de achar, existem dois documentários muito bons que eu recomendo, que é o American Masters, que tem o episódio Edgar Allan Poe enterrado vivo, e tem o Grandes Livros Contos do Terror, que também narra muito, traz muito sobre a história, a vida, fala sobre contos, é muito bom, vale muito a pena ver esses dois. Você acaba conhecendo a obra, a vida. Sim. E tudo que cerca o rapaz. E o engraçado é que, assim, essas são algumas influências que a gente lembrou agora, né? A gente falou, comentando dos contos, a gente fala das influências principais que criaram gêneros, que trouxeram grandes autores que estão aí sendo referenciados até hoje na cultura pop, em filmes, séries e outras coisas que a gente citou como diretas, ligações diretas e referências diretas ao Edgar Allan Poe. A gente comentou alguns contos, comentou um poema especificamente, mas ele tem outros poemas bem famosos, tem o Annabelle Lee, que é bem famoso também, e eu acho que ele é mais conhecido pelos seus contos do que pelos seus poemas, né? Apesar do Corvo ser o grande grande poema dele, os contos foram que fizeram a carreira dele, mesmo que não em vida, a carreira pós-mortem e pelo nome que ele tem hoje, como um dos principais autores da literatura mundial, com certeza. É isso, galera? É isso. Sim. Tá bom, vai. Só pra dar um brinde pra vocês. Quem gosta de jogo e quer entrar no mundo dos games com Edgar Allan Poe, duas séries específicas, Dark Tales e Midnight Mysteries, são dois games daqueles que você tem que resolver puzzles e que tem muita coisa baseada nas obras do Edgar Allan Poe. Vai conferir que vocês não vão se arrepender. Bem, se esse cast por acaso despertar a vontade de você ler alguma coisa de Edgar Allan Poe, a gente vai ficar muito feliz, que esse é o objetivo, mas a gente queria conversar um pouquinho sobre esse autor. Foi o nosso segundo cast apenas sobre um autor. Olha que em 2019 a gente tem programação pra fazer novos casts de outros autores, né? Quem sabe chega indicação pra gente, pode indicar também, a gente gosta. E a gente pode, quem sabe, gravar um cast sobre o autor que você quer. Mas enfim, a gente escolheu Edgar Allan Poe pra comentar um pouquinho. E agora vocês ficam com os nossos recados e a gente se vê no próximo episódio, certo? Certo. É isso aí, falou, valeu. Falou. Falou, nevermore. Bem, para comentar sobre esse episódio e qualquer outro, manda e-mail pra gente, né, de patriarca@gmail.com. Comenta no post do episódio, escuta os outros pelo site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os episódios que a gente já lançou, consegue assinar o cast nos seus agregadores, inclusive nós estamos agora no Spotify, é só procurar Nerd Patriarca lá. Segue a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, o Twitter é o @nerdpatriarca, e você consegue encontrar outras, por exemplo, o Instagram, lá pelo site. Você também pode interagir com a gente que produz essa bagaça através do nosso grupo aberto no Telegram. Você acessa o link do convite pelo site ou pelo próprio post do episódio. Lembrando, agora você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sem um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrinho.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça o nosso projeto e as nossas humildes recompensas. Com apenas R$1 você já ajuda a gente bastante. Faça como o nosso padrinho desse mês, o Jonathan Giordano, doou R$10 e está sendo citado aqui. Valeu, muito obrigado. Também estamos no PicPay, é só procurar Nerd Patriarca e ajudar a gente, certo? Valeu, galera, até o próximo episódio!